Espera pronta, ajuda aí. 174, boa noite. Boa noite, Alima, tem ficha 10. Alima, tem 174. Tempo 08 aos 42, 1208. Olympus 08, 120, decimal 8. Controle Olympus 08. Tempo 08, contato radar, suba para o nível. Suba via, saída Arbo para o nível 260, Olympus 08. Subindo ao nível 260 via Arbor, Olympus 08. Azul 2774, 180 graus, 109, decolagem autorizada. Servo de colagem, 2774. 1-9-0-8-2, atento a terra e a Lima tem ficha 10. A terra, Lima tem gol 9-0-8-2. Agora, approach control, good evening, azul 4-1-0-7, 1-8-0 down to 1-5-0 on Mari, with Bravo. 4-1-0-7, Scott Adams, send the via, Mari arrival to flight level 050, altimeter 31021. Down to 050 on Amari arrival, 1021. We'd like to perform the ILS with you, 10. So wait for ILS with you, runway 10, Azul 4107. Roger, 4107. Salvador Santos 3600, gente da Bravo, boa noite. Boa noite, TAM 3600, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, Kenneral no 021. 060, 1021, TAM 3600. Saredo 2224, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS X-Ray, informará estabilizado 2224. Controle azul 2774. 2774, contato radar, suba para o nível 160, suba via saída coral. 160 via coral azul 2774. Decolagem Gol 9082, 180 graus, 109. Deve decolar, 1082. Confirme que chamou? 09973, autorização 340 com fins. 09973 com fins, 360 autorizado, Operzolo 21, decola pistola 0, primeira curva direita, saindo arbor, eleva. Salvador 208, transponder 5517. Ok, 360 para... Superior Zulu 21, árvore, 1-20.1.

2, Salvador, Oceanair, 6224, ponto 0090, tá pronto. Oceanair está autorizado a alinhar e decolar pistola 0, 190 graus, 109. E decola, pistão no 0, Oceanair, 6224. Estabilizou o passaredo 2224. E 2224, chama Torres, sábado em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, passaredo 2224, está estabilizado no localizador. Passaredo, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre 2224. Salvador, o gol 9335, pronto para pushback, acionamento, posição 8. 9335, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, gol 9335. Okay, clear to the island, whiskey 10, we'll put on final, 41072. Control 2774, você está desvio à direita para o ideal 240. Gente, autorizado, eu poderia confirmar por quantas milhas o 2774? Por 10 milhas o 2774. Gente, após a sua navegação, para o de coral. Ok, após o coral, azul 2774. Eu tenho 600, pode desvio, vou e TAP. Com licença, 3600. 1098, acione a identificação, deixa ver a chegada a Mari para o nível 060, QNH 10020. Via chegada a Mari, 060, 10020, 1090. Impulse 08, chame o centro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Recife 128, alternando 1260, impulso 08. Confirma o evento? Vento 180 com 10. 180 com 10. É saída Conte. Boa noite, Xenia 6224, contato radar, suba para o nível 190 na saída Conte. 190, saída Conte, Xenia 6224. 3600 após etapa, desça via chegada para 2000 pés. General no 020, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Semana estabilizada 00. Táxi via parte principal, taxi Índia, moto espera no 0 torre, 1185. Parte principal, Índia, autorizado táxi, no posto espera 2195, voo 93. 5. Ok, call establish on Whiskey 1895 4107. Have a nice evening. Excelente. 9082, cruza 1190. Acima de Hugo 9082, cruza nível 90, livrando a terminal Salvador, chama o Centro Recife 126, decimal 85, Alterre 125, decimal 45. 25, boa noite, bom trabalho, 9082. Boa noite, bom voo. Obrigado. Ok, standing by, 4107. A saída no solo 53, direita 121, decimal 219, obrigado. 20, decimal 1. Boa noite, um bom voo. Solo Salvador, passarei do 2224. 2224, passivo, passivo 3. Pode repetir, por favor? Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 2223. 98. Esse é, até o 040, o 15 minutos, vou no 098. Esse é autorizado também, vou no 098. Obrigado. E pronto. Tá pronto? Afirmativo. A Lima tem. Lima tem o Rio 5972. 3600, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3600 estabilizado. 2600, continue a aproximação. Reporte na terceira milha. Reportará na terceira milha. Rio 5972, decolagem autorizada, 180 graus, 109. Eu vou decolagem para o Rio 5972. Kilo 83, is that the cargo ramp? Confirm? Is the 83, is that the cargo ramp? Yes. Okay. Solo Sideral 9973 para táxi com 2 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas e 30 de autonomia. Sideral 9973, para táxi com 3, 434, aqui para Índia, ponto de espera da Nazaré de Chimitone, 1 noite, 1895, ponto de espera, Sideral. Terceira milha, tá 3600. Ok, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Salvador, Rio 5972, decolado na Dael. Rio 5972, contato radar, Subavia, saída da Dael para o nível 360. Afirmativo, via, possibilidade de após 3 mil pés já proar a lenda? Após 2 mil, foi lenda. Rio 5972. Afirma, após 2 mil, lenda. A 1, 0, visual com tráfego na final. 9335, ali mantém após o tráfego. Após o tráfego autorizado, a linha de madeira 1-0, voo 9-3-3-5. Direito no 219. Direito no 219, 300. Solo 3600, número 93. O 3600, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3600. Sideral 9973, ponto de espera pronto. Sideral da ponta, continuando? Sideral 9973, no ponto de espera pronto. Ali mantém? Ali aí mantém. táxi, voo no 134, nós estamos com POV de 114, temos 2 horas e 20 de autonomia alternando Natal. Coluna 34, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, bom trabalho. 35, decolou da El. Renan 6224, aguarde. Guardando, 6224. 19335, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. 360, via, pode voar direto da El? Firmo, gol 9335. Obrigado. Estabilizado SV 190, gol 9090. 1098, chame o instalador em 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Renan 6224, 2 minutos para ir para a terminal Salvador. O serviço radar terminado para a descida, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. Entra, chama Aracaju 203, Renan 6224, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. 12774, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Controle Ilhéus 1201, 2774. Gol no 098, 180 graus, 109. Tá livre o pouso, 10, gol no 098. Sideral decolou 03, 1208, bom voo. Oh, 03, 1208, obrigado. Controle Sideral 9973. Sideral 9973, conta nadar, subazia, saída árvore para o nível 360. Pode repetir, procederão? Afirmo, contato radar, suba para o nível 360, suba via saída árvore. Ok, via saída árvore, 360, sem restrições. Torre de Salvador, é o gol 1134, ponto de espera da 10 pronto. A Lima tem pista 10, 1134. A linha Lima tem pista 10. Salvador, boa noite. Rio 9810, informação Bravo, autorização Guarulhos. Pronto, cópia. Afirmativo, por si. Renovete no zero, por exemplo, Guarulhos, 400, Uberuit 50, decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle Salvador 1208, transponda 5515. 125 decimal 1, alterno 33 decimal 95. 125 decimal 1, 933 decimal 95, o Rio ficou 972. Boa noite, Oxanem 2, 1, 2, informação Bravo. Boa noite, Oxanem 2, 1, 2, acione a identificação de sua via chegada a Mari para 2.000 pés, o Kenerá 1020. Via Mari, 2.000 pés, 1020, Kenerá 2, 1, 2. Samara, pronto. Salvador Bono 098. 098, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette para o 03, Bono 098. Chama meu centro Recife em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 9 e 5. Bom. É. 134-07-1208, bom. 208, boa noite. Controle Salvador, voo no 134. Voo no 134, contato radar suba via saída Puca para o nível 350. 35 Puca, voo no 134. Salvador, até o 3152, informação Bravo. 3152, acione identificação. Dessa vez chegando a Mari para o nível 050, que é legal no 020. 050 na Mari, via 3152. Uma possibilidade de passe? O sequenciamento aguarde ainda, o TAN 3152. Aguarda, TAN 3152. 3, está em contato radar, 1 minuto para a posição código e pro de ponto. Vai interceptar a chegada a bomba, QNH no 020, reporte no ponto e dá a descida. Ponto 020, Literal 9963, chama o centro. Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 1288, 1260, 9973. Salvador, muito boa noite, 2222 da Passarista, cliente da Bravo, posição 5. Passarista 2228, vitória da conquista autorizado, nível 180, direto elefa, decola pistão no zero, primeira curva direita, arbora elefa. Controle de Salvador no 208, responde 5533. Gente, Oeste, autorizado Vitória da Conquista 180, eleva 10-10, decola, curva direita, por eleva 108-533. Correto, é pronto. Uau! No 34, CMC 3, na frequência 2685, alternativa 125, decimal 4. 2685, alternando 2585, por 34, obrigado. Xené 6212, está autorizado o ILS X-Ray, reposta estabilizado no localizador. 2 ILS X-Ray, pista 10, o Xené 6212. Casa 2793, desça para 4 mil pés, o ajuste é no 020. 4 mil no 020, ajuda 2793. autorização Aracaju. Foram 868, Aracaju autorizado 230, Golfo 677. Recorda pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju. Controle Salvador 208. Transponder 536. Autorizado 230, Salvador, decolando da pista 10, no terceiro. Sai. Sai da Puca, Jama, Aracaju. Golfo 677, Aerosia. 208, controle. 3 vezes 1, transforma o gol 9 mil. Correto, entrou. Agora. Na 3-1, 5-2, desça para 2.000 pés, o ajuste é 9020, está autorizado o ILS-XC, reposta estabilizado. Positivo, vai reportar estabilizado na XC. Rio 9810, baixo 34, taxa Índia, ponto de chegada 0, torre 1 no 8, 5, ágil, civil, time 0910. Rio 20, torre Índia, 2, torre 9810. Oi, Salvador, boa noite, Oxanã 62. 1-2, 2 milhas do marca 2. Xanem 6212, autorizado pouso pista 10, vento no 70 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, Xanem 62, 102. Salvador, muito boa noite, Rio 9810, próximo ponto de espera, Rio 90, pronto. O tempo de espera, Rio 9810. Esperar ponto de espera, Rio 9810. localizador 3152. Localizando 52, complete a aproximação final e chame torre na frequência 98, decimal 9. 18, 9, 8, boa noite. Salvador, 3152. Salvador, 3152, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. É, 6212, no solo, aos 23, direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, 6212. Salvador, Xanã, 6212, boa noite. 6212, Alfa, Kilo, Pátio 13. Alfa e Kilo para o Pátio 3 do Xanã, 62, boa noite. Salvador, Xanã, 6212, para o táxi, passarelo 2228, 47 no POB, 5 horas de autonomia alterna, Salvador. 2228, passarelo. Frente, faz 3, 4, 1, Índia, condução na 0, torre, 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 8, 20, Nove oito, 1 0, visual com o tráfego na final da 1 0. Após o pouso do arborizatão, autorizado, olhar e manter pistão 1 0. Após o pouso, autorizado a minha área e manter pistão 1 0. Nove oito, 1 0. Do 2713, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILFXC, reposto estabilizado. 2000-0012, ajuste, reposto estabilizado, azul 2703. Então, 3152 no solo 1127, libere a direita, segue via Alfa, Kilo, para o pátio 3, o Oceané 6212. É, o Oceané já pousou, é o TAN 3152? TAN 3152, segue via Alfa, Juliette, para o portão 02, TAN 3152. Alfa, Juliette, para o 2, ok. O 98110, autorizado decolagem pistão 10, vento 190 graus, 109. Iniciando pistão 10, 98110. Torre Salvador, 2222, ponto de espera próximo. 62 segue via Alfa, o Oceano 6212 afirmativo, parte 3, posição 05. Ah, o 05, ok, obrigado, minha atenção. Além manter pistão no zero. Além manter 1 no zero, 2222. Viu 9810, decolou aos 29, 1208 controle, bom voo. 208, obrigado, bom voo. Vamos ver pra lá. Controle Salvador, boa noite. O Rio 9810, livrando 2000 para 400. Na venda ali. Rio 9810, boa noite. Contato radar, vou para o nível de voo 400 via Dael. Para o 400 via Dael. Quero só autorizar com a Leda. A Leda 9810. Autorizado decolagem no zero, vento 180 graus, 8 nós. Decolagem, 2222. Pushback acionamento, gol no 868 no pole position. Gol no 868, colher em qualquer pistola, pode passar parqueamento do Tano 02 autorizado, chame táxi. Após o parqueamento do Tano 02 está autorizado, vai chamar para o táxi, gol no 868. Logo. 208. Controle Salvador, boa noite, 2228 na Passaredo. Passaredo, 2228, boa noite, contato cadastro, mantendo em voo 180 via Arbor. 180 via Arbor, não compre o gradiente, ATC. Essa é a questão de altitude. 3000, confirmo. Alívio da restrição. Livre da restrição, 2228, grato. Autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, apertura 1-0, Puca de Bar, decola da até 1-0 para a esquerda, controle 208 e o transponder 541 aguardando o nível. Qual é? Tinha pronto, puxa. Vou chamar. Autorizado para a Elefa. Elefa, 2228. Vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso nas eras 2793. Eu... Deu 98 na 0, chame o centro ESIF na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. 1251, 3395, 9890. Sétimo 3, no solo aos 36, direita 121, decimal 9, solo. Direita na 219, azul 2, sétimo 3. Boa noite, 6258, cruza 1700, eu te escuto. SNM 6258, boa noite, via chegada Mari, vista para o nível de voo 050. Chegada Mari 050, pode voar dura, senhora? 6258, após a Bog, está autorizado voador. A Bog dura, muito obrigado. Taxa direita, via taxa Índia, ponto 0190, 1290, Senegal, 0220. Índia, no ponto 0295, 1020, gol 9689. Azul 713, Paulo. Azul 2713, Paulo. De Salvador? Azul 713, quilo pode 3. Quilo pode 3, 713. Salvador, boa noite, boa noite, 68, aproximando o ponto zero, pistão no zero. Boa noite, 68, autorizado, olhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado, olhar e decolar, pistão no zero, 1868.